Você ouviu Amar para Sempre do Grupo Altos Louvores. Esta deve realmente ser a canção que eu mais gosto deles, na voz doce da integrante Roberta de Ângeles. Aqui na Rádio Consagração, eu espalhei várias canções escolhidas a dedo deste maravilhoso grupo que marcou corações por todo o Brasil.